vem me sinjanimento. Rude Boy Style Ganja, mano. Rastafari, Silácia. RS. Bamba, cara. Só os maloqueiros de bombaixo. Pra. Um, dois, um, dois. Eu vou torcer pela paz, pela alegria e pelo amor. É Harry, humano, West, sentimento em compor. Minha vida é coro de tambor, pra acolher o mundo com mais cor. É Harry, é humano, foi escrito pelo Senhor. Muita flor, espero que o concreto não traga dor. Onde for, pra sua vida tão dê valor. A rua me fez saber o que é certo, o que é errado. Fez eu dar valor ao rap e apoiar meus mais chegados. Eu vejo vários mano na perdição, mas isso não impediu de eu completar minha missão. Destruição causado por um simples sujeito, falta de respeito, um gesto não aceito. A maldade na cabeça destrói o que tem no peito. Tu planta, tu colhe aquilo que tem direito. Altos e baixos, a vida me ensina a correr. Aquele que mata, tortura, onde irá morrer. Muito mal, mal, tudo na vida deu seu final. Now, rap me livrou pra eu não me tornar igual. Paga pau que não merece meu empenho. Minha vida não é um desenho, de muito saudades tenho, não sou Loki. Vários querendo me dar o bote, meus amigos são meus dentes. Às vezes ele me morde, não presta. Sei que muita gente detesta, então não gosto ir pra cima pra não cair na testa. Na favela também tem alegria, apesar de tanta opressão. Tem a guerra e tem polícia todo dia, mas a gente também tem coração. Na favela também tem alegria, apesar de tanta opressão. Tem a guerra e tem polícia todo dia, mas a gente também tem coração, irmão. Agora eu vou mostrar pra vocês o outro lado que também tem falha. Tem samba, pagode, o reggae, o rap, o funk também tem do lado de cá. Da ponte pra cá só tem bom lugar. Tem os mano que deixa falha, mas a gente que tem que cobrar. Já, já, me livra do mal. Já, já, rap nacional. Só na positividade, eu sou da favela, domina geral. Do Capão Redondo a Vigário geral. Só alegria, então chega de pau. Vou pelas ruas de terra, sempre honrando compromisso. Porque o rap é minha vida, não posso me manter omisso. Vou levando a cultura enquanto eu estiver vivo. O que me dá força pra viver é ver as crianças sorrindo. Na favela, na vila, correndo, brincando na pracinha, jogando futebol ou batendo figurinha. São as coisas simples da vida que devem ser valorizadas. Ter saúde, estar em paz, poder dar boas risadas. Nunca falhar pro sistema, sua liberdade preservada. O rap quebrando as algemas, a vida é louca, mas é massa. No gueto curtindo com a rapa, meus mano bem longe da lata. Se os porco tá vindo disfarça, dispensa porque eles embaçam. Já tá na cabeça, então solta fumaça. Sou sim, sou feliz. Se tô vivo foi por um triz, foi porque Jesus quis assim. Deus o li, mas tamo aí na vibração. Positivo, sobrevivi só por ti, vivendo a vida como eu quis. Na favela também tem alegria, apesar de tanta opressão. Tem a guerra e tem polícia todo dia, mas a gente também tem coração. Na favela também tem alegria, apesar de tanta opressão. Tem a guerra e tem polícia todo dia, mas a gente também tem coração, irmão.